E aguarde instruções da torre Salvador. Direita perna do vento da 127, perna do vento. 739 SPM identificação, SV chegada Mares, Mares Viva 050, pode ir, Salvador, no 0196. Mares, até o 50, bom dia. NM1 no 40, autorizado a alinhar e manter o 10. Ali, mantém o 10, NM1 40. November, Romeu, November, bom dia, autorizado acionamento, chame táxi. Táxi autorizado, chame na papá para ingresso, pista 97, Romeu, November, Romeu, November. November Oscuiz, decolado aos 42, ingresso corredor Axé, chame controle, frequência 120, décima 8, para o ingresso voo. Axé 1208, November Oscuiz, até a volta. Era Golf Oscar, autorizado girar base pista pela direita da pista 97. Aguarde autorização para toque remetido, Sierra Golf Oscar. Autorizado girar base pela direita, aguardando toque, autorização para toque remetido, Sierra Golf Oscar. Papá Romeu, November Suíça, corrida aqui no 1000 pés. Reporte para o da barra, confirme. O November Oscar Whisky é Axé Bonfim, Interlago, de ponto final não no 7, senhor. Avenida do Whisky, reporta Farol da Barra. Reporta Farol da Barra, Oscar Whisky. Milhas, Nordeste Salvador, serviço da Cerrado, chame controle de Aracaju, 1203. Decolado aos 44, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, boa, 6140. Autorizado acionamento, chame táxi, Juliette, Quebec Hill. 6140, contato lá na decolagem, sobe via Puca para o nível 350. Via Puca 350, hoje é 6140. Romeu, November, Romeu, November, autorizado ingresso pista 97, reporte alinhado e pronto, cabeceira 197. Romeu, Sierra, Golf, Oscar, toque arremete aos 45, curva à direita, ingresso e perno do vento da pista 97 pela direita, aguarde instruções da torre, Sierra, Golf, Oscar. Direita, perna do vento 97, aguardando instruções, Sierra, Golf, Oscar. Quebec Kilo, táxi autorizado, chame na Taxiway Romeo para ingresso. Torre Salvador, muito bom dia, Gol no 648, ponto de espera, pista 1-0. Gol no 648, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Alinhe e mantém pista 1-0, Gol no 648. Tenha posição, Juliette Quebecil. Golf Oscar, prolongue a perna do vento pela direita da pista 97, aguarde instruções da torre para girar a base. Sierra Golf Oscar. Prolongando a perna do vento, aguardando instruções. Sierra Golf Oscar. Decolagem autorizada, pista 90, vento 090 graus, 129. Autorizada, decolagem, voo no 648. A posição, Romeu 90. Torre Salvador, bom dia, azul 2770, próximo ao ponto espera da 10, pronto. Azul, mantenha o ponto de espera da pista 1-0. Salvador, bom dia, TAM 3198, com a informação 90. TAM 3198, estou adicionando a identificação da SV, a chegada à área para nível 070, ajuste no 0-1-6. Via Mare 070-1-0-1-6, TAM 3198. Drone, Salvador, Gol no 648, boa, cruzão no 600. Gol no 648, contato radar no decolagem, sobe via saída Fuca para nível 350. Saída Fuca 350, Gol no 648 da Gol. Canem 140, centro Recife, 126-85, alterna 12545. Recife agora 12685, alterna 12545, 6140. No 739, após ETAP, voo Serra 366. ETAP, Serra Vitor 366, voo no 739. ETAP, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Sim, mantenha 0, 270. Papa Romeu, novembro, Romeu, novembro, decolado ao 50, chame controle, frequência no 20, décimo 8, boa viagem. Novembro. Pode coordenar a proa de Aracaju para o 648? No 648, aguarde. Romeu, novembro é... Romeu 90, contato radar na decolagem, sobe via Momo para nível 360. Subindo a Momo 360, novembro. Torre Copião, Serra Gopiós, pouso completo. Afirmo. Ciente, pouso autorizado, pista 97, vento 100 graus, 129, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, copiou? Afirmo, livre pouso. 2500 pés, está autorizado a RNAS da pista 10, ajuste 1096, reporte estabilizado. Portal estabilizado, RNAS 10, gol 1739. 3740, desfara nível 050. 050, 3740. 3198, desfara nível 060. 060, 3198. Azul 2770, decolagem autorizada, pista 10, vento 100 graus, 129. Livre decolagem, pista 10, azul 2770. PXB Kilo autorizado, alinhar e manter pistão 7. Bom dia, Papa Romeo, Kilo, November, Delta, prossiga. Táxi autorizado, chame na taxiway Oscar, Kilo, November, Delta. Oscar, Solo 52, efetue táxi à direita, na Quebec. Livre na Quebec e aguarde para reingresso. 770, decolado ao 53, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, o azul 2770. Obrigado, bom dia. Juliette, Quebec, Kilo, decolagem autorizada ao 57, vento 100 graus, 129. O 648, cruza 140. É, November Vito, táxi autorizado, chame na. Chame para ingresso na pista 97. O 45. 2685, 25, bom dia. November Golf, táxi autorizado, chame na táxi Oscar para ingresso. 3740 após o staff, desce para 2500 pés, voo CA2366, está autorizado a RNAS da pista 10, ajuste em Salvador 10196. Após o staff, desce 2500, informarei estabilizado, 3740. Uma 8, bom voo, até o regresso. Cadê que ele separar o controle 120.8, muito grato pelo trabalho. Topa Tango Juliette Quebec, Kilo, decolado na sua escuta. Topa Tango Juliette Quebec, Kilo, corredor Axé, 1000 pés, reporte para o Aladabar. Quebec, Kilo, reportará para o Aladabar. Controle azul 2777, decolou na sua escuta. 5 possível por Porto Seguro. Azul 2770, contato radar na decolagem, saldezia coral para nível 160. Fechou, subindo 160. Acima, azul 2770. 1160. Poxa, 160. Terra 9 Vito, mantém a posição. Torno 739, torre 118, decimal 95. 1895. Desça para 2500 pés, após o TAP irá voltar para 366, o ajuste Salvador 1016, autorizado a RNAS. Segue com o número 3 na aproximação. 2500 pés, 1016, após o TAP voa 366, 3198. Pega o fios, frequência livre, parte da base. 7010. Número 2 na aproximação com 230 de ground speed. Bravo 737. Pressão Alfa 320. Pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 149. Autorizado, pouso, pista 10, 149. November Delta Torre. Ingresso. November Delta Juiz e reporte é asa visual com campo. Novembro. Okay, autorizado ingresso, pista 97, reporte alinhado e pronto, BR Novembro. Liga. Ok, mantenha a posição, pilão Novembro Delta. Hotel Romeo Golf, autorizado acionamento, chame táxi. Massa. Decolagem a critério, vento 090 graus, 12 nós, chame fora. O Hotel Romeo Golf. Romeo Papá, atende a licitação da SG chegada a Mari para o nível 050, o ajuste 9096. 050-9096, obrigado. Romeu November, Centro Recife, 12685, alterna 12545. Recife 12685 ou 12545. Papá Romeu November, Romeu November. Serra Vista 366, 3740. 3740, Torre 118-95. 1895. Papa Romeo Hotel Romeo Golf, mantenha pro isso, chame controle, frequência 120 décima 8. Vai chamar controle, Hotel Romeo Golf. Torre Salvador, tá 3740, transfere estabilizado no RNAV. Bom dia, tá 3740, continue a aproximação, aguarde pista livre. Bom dia, aguarde pista livre, 3740. Papa Romeo Hotel Romeo Golf, mantenha 10 sobre condições visuais, ajuste 096, reporte sobre voo. Reporta lá no sobrevoo, Hotel Romeo Golf. Quilo Serra Lima, parte da aérea está autorizado o acionamento, chame táxi. 739, no solo 59, direita, 121, décimo 1. Direita, 121, no gol, no 739. Controle, 903, visual com campo. Novembro Suíça, Torre 118, decimal 95. 7285, Papa Romeo, Sierra, Novembro Vista, decolando 00-300. Chame controle, frequência 120, decimal 8, boa viagem. Teste controle 208, bom dia, Sierra, Novembro Vista. 13740, pouso autorizado, pista 90, vento 100 graus, 129. Pouso 90, 37, parcial. Meu Papa Romeo, November Oscar, rotatória visual com campo. November Oscar, reporte vertical da animal, ajuste de altímetro 0-6. 1-0-6, reporte animal, Oscar. Papa Romeo, Kilo, November Delta, autorizado, ingresso, pista 97, reporte alinhado e pronto. Romeu Sierra Novembro Evito, contato radar na decolagem, suba de Arboruno para o nível 300. Arboruno para o 300, Sierra Novembro Evito. Estabilizou 3198. 3198, reduz a velocidade para aproximação final e chame torre 118-95. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia, 3198, final da 10. Check 3198, repórter AV 372, tráfego avistado, informa o tráfego à esquerda, o Papa 28, Alfa, aproximando para a pista 7, com velocidade reduzida. Tráfego não efetuará aproximação simultânea com a pista 10, ok? Assente, 3198. Quebec Kilo, tem frequência livre para a coordenação de ponto de regresso. Lucia Lima, táxi autorizado até a Papá, aguardando para ingresso. O Papá, o meu quilo November Delta, tentando a posse viceira 320 da TAC Cruzou Este, tem condições de decolagem imediata? Quilo November Delta, antes de vento de 1,00 graus, 3,9 livre decolagem, November Delta. November Oscar Whisky, efetua o 3,0 pela esquerda, pode me interceptando. 360 pela esquerda, reporta, recepção. E subida. 7, Delta Romeo, meu papá, após TAP, voo de aviso 368. TAP, senhora, aviso 368, Romeo, papá. O 3740. Nordeste. Charlie 2, 5 Bravo, cruzando 075 em descida. Guest, temos o tráfego de T-Cast, Sierra November Vista. Casa 1 no 5-2, decolando pista no 7, manterá a linha do litoral à direita. Pista no 0, vento 1-0-0 graus no 4, nosso pouso autorizado. Livre pouso, 9-0, centro do tráfego 3-1-1. Quilo November Golf, mantém a posição. Papá, o meu quilo November Delta decolado ao 03, à direita pelo corredor Axé, chame o controle em 1-2-0-8. Curva à direita, chamarei controle. Quilo November Delta. Chamei de 05, 5 almas agora. O meu foco para Lima, confirme pessoas a bordo e o região de sobrevoo. A manifestação norte, a cidade do CRNDE com Índia, e o POB de 05, 5 almas a bordo. POB 05, informe o tipo de equipamento? Alfa Serra 50. Serra 5, Alfa Serra 50, copiado no meu foco para Lima, reporte iniciando sobrevoo na região. Tá, afirmativo. Delta Romeu Papa, voa no Serra Vindo 368-050. Delta Romeo Papa desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6. A partir do Serra Vida 368, está autorizado o início do procedimento R9 e reporte estabilizado. Também no 16, a partir do Serra Vida 368, o Rio de Janeiro. Romeo Papa encontrará estabilizado. Controle Salvador, bom dia, voo 18, né? Quase informação. Sierra 90. Pata comprou a Noroeste sem interferir na aproximação, pista no 7, vento 1-0-0 graus, 139, pouso autorizado. Gente, o prato não foi retido, pouso autorizado no 7, Oscar Whisky. 198, solo 05, próxima direita, via Foxtrot, 121, décima 1. Fox 211, 31 na vez. Tago fora. Gente, decolado 05, aguarde transferência, Tela Fatanga. Aguardar para transferência, Tango Branco. Fime. Oscar Whisky, táxi autorizado a partir da Baeté até a Papá. Tela Fatanga, transferência, controle 1-2. 0 decimal, oi. 1-2-0-2-0, Gaspar, um abraço. Pô. Gaspar. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Tele Alfatango. Tele Alfatango, prossiga para o controle. Decolou da 97, comprou na Noroeste. Aí com o Proa de Itaberapa, está mantendo o nome do PES. Acionado 5974, modo Charlie. Gente, o Charlie Alfa Tango, confirme, vai manter mil pés até o destino? Afirmo. A gente tem estimado de pouso na localidade de Itaberaba? Tem um minutinho. aos 1355. 1355, copiado, Charlie Alfa Tango, reporte na 20ª milha. Vai reportar 20 milhas por hora, gratidão. Barra Romeu, November Oscar Whiskey, solo 06, libera a esquerda, na Quebec, aguarde táxi até a barra. Eu vou no altímetro 2700, desça para um no meu pé e mantenha o corredor. Mantendo o corredor axé, reportarei na una da barra, transponder 0277. Já você copiou para descer um no meu pé para manter o corredor? O Kilo Nova Verdel se encontra um na meu pé, deve estar correndo algum erro de suspensão do transponder. Gente, é que seu equipamento recebo 2700 pés. Você vai checar o equipamento, Kilo Nova Verdel. Delta Romeu Papá estabilizado. Papá Romeu, Delta Romeu Papá, complete a final Xami Torre Salvador, 118, décimo 95. Estava certo, boa. Salve Alfa Tango. Tá, escuta. Está visual com tráfego 2 horas, 6 milhas, rumo sul, um helicóptero? Negativo. A gente fica atento ao tráfego. Acho que está atento ao tráfego, certo. Meu Fox Lima. Tá, escuta, está aqui na da passagem, está meio de dentro, visual. Está retornando o carro da Airplane, vamos ver o Fox Lima. Gente, o meu Fox Lima informa que o Alfa Tango mantém um no meu pé. Comprou a Noroeste. Gente, vamos ao Fox Trot Lima, reporte visual com o LQ. Papá Romeu Serra, November Victor, chame Recife na frequência 1.26, decimal 0, alternando 1.28, decimal 8. Gente, Recife 1.260, alternada 1.288, grato, bom dia. Abraço, cozinha. Pá, Romeu Kilo, November Golf, decolado 09, controle 120, décima 8. 1208, Kilo November Golf, bom trabalho a todos aí. Boa. Salvador, muito boa tarde, vamos para Romeu Kilo, November Golf, decolado da 197. Pá, Romeu Kilo, November Golf, mantenha esse corredor axé 1 no meu pé, reporte Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, mantendo 1 no meu pé, Kilo November Golf. Qual o meu Kilo November Delta? Kilo November Delta, possível. Informo que não recebo a sua altimetria. Confirme o seu estimado de pouso em Porto Seguro e ingresso no, na terminal Ilhéus. É, aguarde por gentileza, Kilo November Delta. Pode levar para uma frequência livre. Romeu Swift liberou o pátio da mata, frequência livre estacionar. 864, mantenha via, vai voar após Itápio, Serra Vica 366. Após Itápio 366, minha parte. Romeu, até o meu golfe. Prossigo, até o meu golfe. Já, tá livrando o sobrevoo Mata Escura, retorne em marcha ao setor norte. Gente, eu vou dar o meu golfe e reporte em Rimar. Botar em Rimar. Pelo November Delta, informo que ainda não recebo a altimetria da aeronave. Kilo November Delta, checar a transponder. Sete, sete, zero. Escuta. Meia dúzia de milhas para a posição coral, serviço radar encerrado. Submantenha nível 180 e chame Ilhéus, frequência 120, decimal 1, bom voo. Gente, Léo, 201, obrigado, bom dia. Controle 02, Kilo Avenida Delta, transponder 0270, confirma. Papá Romeu Kilo Sierra Lima, vento 1900 graus, 149, ajuste altímetro no 0 no 6, pista no 7, decolagem autorizado. Papá Tango Eco Juliet Eco, tinha um Papa 28, taxiou para este hangar, atento ao tráfego, se não tiver ele. Liberada a interseção até a Romeu chama para ingresso. Pelo November Delta, agora recebo no radar próximo ao farol da Barra, porém sem altimetria. Se erra, táxi à esquerda via pista, baixada de ponta. Mantenha via inicialmente, eu chamo a 6200. Pelo November Delta, confirme se mantenho no meu país. Tá com você, Eco 21 décima 1? Eco 21, boa. 864, informa o tráfego 1 hora, 10 milhas rumo oeste, um Charlie 152, mantendo 1 no meu pé. Você vai atingir o 050. Tá com o meu Golf já visual com reimagem. Até o meu Golf chame a torre 118.95. Boa tarde. Controle, Kilo Sierra Lima. Prossiga, Kilo Sierra Lima. Decolou da 97, acionado 5404, saída Coral, uma centena. Kilo Sierra Lima, contato radar na decolagem de subavia Coral para uma centena. Coral, uma centena aqui, Luciano. Olha, fazendo frequência livre para auto-coordenação. Pelo November Delta, informe seu estimado de pouso em Porto Seguro, estimado para terminal Ilhéus. Gente, é o Kilo November Delta, informo que ainda não recebo altimetria. Mantenha a frequência no 2345 para coordenação com os tráfegos locais. Ao se afastar 20 milhas de Salvador, está autorizada a ascensão para o 045, a critério do comandante. ...864, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 6, vou encerrar visto para... ...Cavito 366 para o procedimento R9 repasse estabilizado. Siga. Pelo November Delta. Está 20 milhas de Salvador, está autorizada a ascensão para o 045. Ao atingir o 045, chame o controle nessa mesma frequência. Até o meu, Eco Juliet Eco. Gente, eu chamei a 6200, livre desvios, desça para o nível de voo 060 agora, ajuste no 0 no 6. Pelo November Golf. Pelo November Golf, informe seu estimado de pouso em Porto Seguro e estimado de ingresso na terminal Ilhéus. Controle Salvador, seu nome é Golf? Prossiga. Estimado para ingresso na terminal Ilhéus, Arizona 344 e ponto em Porto Seguro, Arizona 510. Pouso no 510 e estimado de ingresso na terminal Ilhéus 1344. Confirma, seu nome é Golf. 08, nosso sofrer. 08, 8864, reduza a velocidade para 180 nós, já pode estabilizar. 189, após horário, 8764. Controle, Papatango, Oscar Golf Sierra. Papatango, Oscar Golf Sierra, contato radar do colégio, suba via saída Momo para nível de voo 100. Via Momo, Oscar Golf Sierra. Ao meu quilo November Golf. Golf na escuta. Partido farol da barra, está autorizado ascensão para o 045. Tem a frequência livre para auto-coordenação com os tráfegos locais. Ao atingir o 4.500 pés, chame o controle na frequência novamente. Dom 1864, complete a final. Chame Torre Salvador, 118, décima 95. 295. Patango, Oscar Golf Sierra. A escuta controle, Oscar Golf Sierra. Setor para evitar tráfego, curve à direita, pro 025. Direita 025, Oscar Golf Sierra. Seu limite é permanecer nessa proa por 10 milhas. Informa o tráfego, posição 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo S1 Boeing 737, cruzando 2.200 pés em descida e aproximação para pistão no zero. Ok, 025 por 10 milhas, vamos correr. Voo 1162, bom dia. Voo 1162, a sua identificação dessa via chegada à Mari para o nível 060, ajuste no 016. Mantenha via o gol no 1.62 inicialmente. Sané 6200, após desvios, vou encerrar a vista 366. Após desvios, voando 366, 6200. Na presente, vai voar então 366. Gente, desça inicialmente ao nível de voo 060. 060, descendo. Controle, Papão Médio do Sierra Lima, atinge mantenha uma centena, solicita para o direto de esquina 244. Isso, mas o da companhia ali mantém direção no zero, gol 104. Papá, Tango, Eco, Delta, Foxtrot, à esquerda, via pista, reporte lá de volta. Gol no 864, vento 1, 00 graus, 149, pista 10, pouso autorizado. Ele pouso, 864. Pousou 4207, teclado 19, controle 120, décima 8, por viagem. Obrigado, senhor, bom trabalho. Direto destino. Direto destino, Oscar Golf Sierra. Pode acender ou acender, senhorita? Autorizado. Oscar Golf Sierra. Controle ao Azul 4207, bom dia. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 320. Sobe via 320, Azul 4207. Atingido 060, 6200. Controle Salvador, Papatango Eco Juliette Eco. Papatango Eco Juliette Eco, corredor Axé 1.000 pés, reporte farol da barra. Reportará farol da barra, 1.000 pés, Eco Juliette Eco. Sentindo 6.000, 0.000, 0.002, 0.002. Gente, aguarde. No 094, ele ainda mantém pro 0. Ainda mantém na 10 com o 064. 366, autorizado R9, reporte estabilizado. Partiu de SAP, 2500 pés, no 0096, reportado estabilizado R9. Pode estar com agora, mesmo sentido, mantendo 1.000 pés. Vento 090 graus, 149. Decolagem autorizada. Decolagem. 4, Solos 2-1, direita via Foxtrot 1-2-1, décima 1. 2-1-1, obrigado, via Foxtrot. 10 graus esquerda, então, a formação. Oscar Golf Sierra livre desvio, ao término, reassuma a navegação na proa do destino. Quatro nós, ajuste 06, decolagem. Ah, obrigado. Azul 4082, sexta via chegada a Mari para o nível de voo 070, ajuste no 06. 070 via Mari, coração da Mari. Lado 22, controle 208, vou viagem. Volta 08, tá já, meu. Já, eu volto. Ô, controle, boa tarde. Bom dia, pra passar a Gueco Delta Fox. Gueco Delta Fox, corredor Axé 1000 PS, reporte fora da barra. Avançaria 2,5 direto de China, madame. Direto de China, 1000 PS. Autorizado, 1.500 pés, ajuste em Salvador, 016, o Eco Delta Fox. Obrigado. Rafael, que você já anima, ponto ideal, pode sair lá e solicita mudar todas as regras. Quilo Serra Lima, voo IFR cancelado 1323, desça para a altitude de tráfego do local, reporte cruzando 4.500 pés. Sérgio, voo 094, passando 1.500 pés. Voo no 094, contato radar, decolagem suba via Momo para o nível 370. 370. Oscar Golf Sierra, suba para o nível 100. Está acendendo, Dorita, vamos acender o Oscar Golf. Gente, recebo mantendo 050. Tá, subindo aqui 510. Gente. Recepção na final Renato, visual, chamei 6200. Chamei 6200, completo final, chame torre 118, decimal 95. 2, bom dia, Xené 6200, final do 7 milhas, tráfico avistado, cheque, trem de pouso, vento 1-0-0 graus, 1-4-9, ajuste ao Timton, 1-0, 1-6, 1-16, pouso autorizado. 1-0-1-6, livre pouso, Xené 6200. 0, via, no estado, depois o serviço CMMI, aí já pode descer? Após o ITAP, está autorizado descida para 2500 pés, ajuste no 06. Sim, após o ITAP, está descida em nave, eu vou no 62. Motor observador, Eco Juliette, Eco 24, farol da barra. Eco Juliette, Eco tem frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. Eco Juliette, Eco. Olha o Eco da São Paulo, já passou o drama da Pituba, assim autorizado, está na 2,5. Delta Fox está autorizado subida para 2500 pés. Delta Fox, obrigado. Delta Fox, qual é o seu estimado de pouso em Serra Delta Lima Oscar? 400. Gente. 4207, chame Recife, na frequência no 25, decimal 1, no terminal no 28, decimal 35. Gente, 251, alterno 2835, 4207. Azul 4082, inicie redução de velocidade para 2309. Está reduzindo já para 2309, Azul 4082, desça para o nível de voo 060. 060, 5 Juliette Eco. Golf Sierra. Qual é o seu estimado de pouso? 4 no meio. Com 4 no meio, sim. Controle Salvador, na escuta do Eco, Juliette Eco. Juliette Eco, aguarde um segundo. Eco. Juliette Eco, informe em tempo total de voo. Está presente mais 0030 minutos, já. Gente. Salvador, Eco, Juliette Eco. Prossiga. Após a passagem lá em Manter. Após vai manter contato bilateral com a história para coordenação para ingresso na linha de produção. Eco Juliette Eco. Gente, o Eco Juliette Eco, ao atingir 4 mil pés, retorne a frequência do controle. Eco, pronto. Rapaz, o meu tia Alfa Fox no setor no atraso para informar, está pronto para decolagem? Cancelar então? Serra Lima, agora 5 mil milhas sudeste de Salvador, serviço radar encerrado, tem frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. Ok, chame para a decolagem. Papa Romeu Kilo November Golf, confirme seu estimado de pouso e estimado de ingresso no terminal Ilhéus. Vai, confirmando, November Golf. Controle 402. Precisa. Vai direto para o 368. Após ITAP, Serra Vita 368, azul 4082. Direto 368, 438. Então, 1162, informe a velocidade indicada. Nós estamos reduzindo agora, 180. Sim. Azul 4082, inicie redução de velocidade para 180 nós. É o número 2 na aproximação, vai seguir um Boeing 737, agora a 3 milhas de, do Serra Vito 366. Está reduzindo, está certo. Prossiga. Passar 200. Chame Recife. Na frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45. 125, 245, obrigado. 082, desça para 4 mil pés, ajuste no 016, reporte estabilizado. Prossiga. Ative Martim 4310, solicita curva à direita para a proa 1 na zona 3, o Eco Juliette Eco. Eco Juliette, Eco ainda mantém a proeste do setor, informa o tráfego agora a sua retaguarda, 5 milhas, um Eco 190 cruzando meia dúzia, nível 060 em descida para 4 mil para o procedimento da pista 10. Positivo, Eco Juliette, Eco na sua proa 270, 4310 sobre referência. Azul 4082 informa o tráfego 10 horas, 5 milhas, rumo oeste. O Papa Alfa 34 mantendo 4 mil, não irá interferir na sua aproximação. Pelo 90 é Golf? Não, é Golf, na escuta já com os estimados. Prossiga com os estimados para o controle. Ingresso na central Ilhéus ao Juno 324 e pouso em posto seguro ao Juno 524, pelo 90 é Golf. Quilo November Golf tem condições de fazer uma ponte com o Quilo November Delta para ele chamar o controle Salvador ao cruzar 4 mil pés? Afirmativo, beleza. Grato. 3-2, a proa é a norte, chame frequência do controle 1-2-0, decimal 8, já volta. 1-2-0-8, já volta. Aguarde, eu acho que é golpe certo. Azul 4082. Reduz a velocidade para a aproximação final. Vai seguir o Boeing 737 informado anteriormente, 5 milhas à sua frente com ground de 160 e reduzindo. Acho que a Golf Sierra, voo ISR cancelado ao 1333, suba a critério ao nível 105. Controle Salvador, está 3191 na Dael. 3191, no contato na Dael, decolagem, suba via saída da Dael para o nível 340. Sobe via Dael 340, 3191. Sua foto tem frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. Apenas para tipos de informação, informa um tráfego 12 horas, 1 milhas rumo... Sudoeste, um Charlie 152, cruzando 3 mil em ascensão para 4.500 pés. Nossa foto informa o tráfego adicional 2 horas, meia dúzia de milhas, como Sudoeste, um Charlie 152, mantendo 4.500 pés. Sente, gol no 1-62, pista no 0, pouso autorizado, vento 1-0 graus, 1-4, não. Livre pouso na 1-0, é o gol 1-6. Curva à direita, 1-1-3, confirma? Autorizado, Eco Juliette, da, Eco da presente, curva à direita, proa 1-1-3. Azul 4082, complete a aproximação, chame torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5, Azul 4082, bacana. Papa Romeu, Charlie Alfa Fox, prossiga. Estou falando do 7 de março, para ver se ele está visual para uma parte esposa para última próxima empatia. Valeu, Fafox, tem frequência livre. Outra informação, o seu nome de Golf, já realizou a Golf, o senhor Golf. Grato, quilo November Golf. 8 milhas da... Azul 4082, centro do tráfego, boa tarde. Tráfego avistado, depósito serve 372, aguardando autorização para o pouso. É o número 2, tráfego SL 37 Gol, uma final aproximadamente 2 milhas para cá, descendo o zero. Esse vai chamado 372, 4-0-0-4. Tem condições de informar a altitude que mantém ou está cruzando? Quilo 9B Delta, desligue seu modo Charlie, recebo 2.900 pés. Papai, o meu Oscar Maikian, que está aqui autorizando a intercessão Oscar, chame para ingresso. É o Faz pouso 1530, estimado terminal, ingresso na terminal Ilhéus 1350, confirma? Gente. Eu quero dizer no momento, agora acho que está livre. Pode. Romeu, quilo 90 Delta. 4,6 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Da presente, tem frequência livre para auto-coordenação com os tráfegos locais. Oi, Solas 37, direita via Foxtrot. 1, 2, 1, 1. Foxtrot? Chama na direita, na Foxtrot, chama o Sol em 1, 2, 1, decimal 1. 4,2 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, tem frequência livre para auto-coordenação com os tráfegos locais. Para o serviço de informação de voo e alerta, chame o controle nessa frequência. Nervoso na novela do 407. Gente, Eco Juliette, Eco está autorizado 20 milhas nessa proa, nenhum tráfego em aproximação para Salvador no momento. Graças a Eco Juliette. Da Golf Serra. 4,7 milhas noroeste, afastado de Salvador, serviço radar encerrado, mantém 1,05 a critério do comandante para servir informação de voo e alerta. Chame Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Oscar Mike Eco autorizado, alinhar e decolar. Pista no 7, vento 1,10 graus, 1,29, ajuste no 0,6. Solo 39, direita via Foxtrot. 1, 2, 1, decimal 1. Direita Foxtrot, 1, 2, 1, 1, 402, gráfico. Apresente o voo direto de asa, reporte quando a unidade descida para ingresso no circuito de tráfego. Papá, Romeu Delta, Romeu Papa, acionamento autorizado, chamei para o táxi. Devido às excelentes condições, eu gostaria de saber se é possível estender nosso voo de 40 minutos para 1 hora e 40 total de voo, mais 50 minutos, Eco Juliette Eco. Aguarde, Eco Juliette Eco. Grato. O controle vai procurar saber se é possível aumentar o seu tempo total de voo. Grato, Eco. Chame Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 51, alterna 2835, Recife está 3191, bom dia. 8, próxima máquina.